nenhum deles oferece a verdadeira paz. Não quero mais sofrer, não quero mais chorar. O meu passado eu sei que você apagou. Não quero mais sofrer, não quero mais chorar. O meu passado eu sei que você apagou. Te peço que me ouça.